na cruz foi levado e crucificado em tristeza e dor. Numa rude cruz padeceu Jesus pra salvar a mim e a ti, pecador. Realizado por ter ao meu lado o Senhor Jesus. Canto com alegria esta melodia, exaltando aquele que por nós morreu na cruz.